Papa Tango, Lima Hotel Hotel, contact Recife Center, 125, decimal 45, e panico 126, decimal 85. I'll call Recife Center 12545, back up 12685, have a good night, Lima Hotel Hotel. Dou boa noite, Titan 3290, Pai Yankee, descendo 150. Titan 3290, vou direto TAP, desça para nível de voo 050, Kenenola 096. E TAP 050, Titan 3290. Azul, 2712, 12 miles to Conde, radio service terminate, maintaining flight level 150, and contact Aracaju approach control, 120.3. Mantenha flight level 150, contact Aracaju control on frequency 120.3, Azul 2712, good job. Tan 3290, desça para 4000 pés, do QNH no 017. 4017, libera as exceções então de TAP? Tan 3290, velocidade a critério do comandante. 3290, obrigado. 3290, desça para 2000 pés, autorizado o final do procedimento elétrico X-Ray, após ser estabilizado no localizador. 2000, repassaremos localizador estabilizado, está 3290. Salvador, é o Boa 966, com a informação Yankee, boa noite. Boa 966, desça para nível de voo 050, QNH 1097. 050, 1017, Boa 966. Localizador visual para pista, está 3290. Então, 3290, complete aproximação, chame a torre 118, decimal 95. 295, boa noite. Boa noite, o chame 6259, pronto, boa espera, boa noite. Tem X em a linha, decola de imediato, chame 6259. Ah, negativo, então a gente espera o próximo aí. Sim, a gente vai manter o ponto de espera, o chame 6259. após o... Então tá bom, vai bater, obrigado. Ele voou no 966, desviando à esquerda devido à formação. Voo 966, só desvio de wake-up. É pro ideal do desvio igual no 966, obrigado. Mais 3290 da TAN, estabilizado na 10. 3290, tráfego avistado, vento 1970 graus, 0,6 de nós, altímetro no 097, autorizado pouso, pista no 0. Autorizado, pouso no 0, tá 3290. Agora tá pronto, 6259. Gente, eu botei ponto estela, chama 6259. Nós, autorizado a alinhar e manter, cabeceira no zero. Valeu, Matei, 6259. Plan 3290, solo 54, livre pista direita, chame solo Salvador, 121, decimal 9. Direita 219-3290, valente. Chanel 6259, autorizado decolagem, pista na zero, vento 180 graus, 049. Decolagem 62, decolar. Romano 966, desça para 2000 pés, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, reporte estabilizado no localizador. 2000 pés, 1097, autorizado X-Ray, com reportagem estabilizada, bom, 966. 562, eu chamo controle de Salvador, 120, décima 8. 208, vai chamar, mas 20, bom. Tiana 6259, contato radar na decolagem, suba para nível de voo 360, voo direto Lida. Contato 6259, boa. Tiana 6259, contato radar, suba para nível de voo 360, voo em Lida. 360, voo no Lida, obrigado, preparação 6259. Na proa de monte, por gentileza, por 6259. Tá, tá, deixa na 6259. Tá, obrigado, Felipe. Tiana 6259, foi pro base. Pro base, vai, obrigado, senhorita, pela coordenação, é o 6259. Luna 966, complete aproximação, chame a torre, Luna 8, decimal 95. Luna 95, boa, Luna 966, boa noite. Tchana 959, confirme sua razão de subida. Na presente está mantendo 2.500 pés. Sempre. Se quiser que aumenta, a gente pode aumentar, sem problema. Negativo, pode manter 2.500 só para cruzar o nível 200 antes da terminal de Léus. Tá bom, então vai manter a mínima. Vai manter a mínima 2.500 aqui. Sinal 6259, chama o centro Recife na frequência 125, decimal 1, oferna 128, decimal 35. 251, 2835, muito obrigado, boa noite. Ao 05, livre pista direita, chame o Salvador. 1, 2, 1, decimal 9. Vamos lá, boa noite, boa noite. Tocante Rio 5973, autorizado a linha e decolar, fechando 0, ventando 50 graus, 129. Na linha, decola a cabine 10-5973, valeu. Decolada 09, chame agora o controle de Salvador, 120 decima 8. Rio 5973, contato radar na decolagem, suba a via saída Buca para o nível de voo 310. Rio 5973, autorizado Romeu Fox 018. Obrigado, Romeu Fox 018. Autorizado a alinhar e decolar, sono 0, vento 160 graus, 129. Alinha e decola da 10, vou 1099. Approach, Europa 083, boa noite. Descending by level 160. Europa 083 is called for identification. Descend by above arrival to 4,000 feet, scan H1017. Above arrival, 4,000 feet, 1017, Europa 083, thank you. Salvador, boa noite, Gono 099, decola. Gono 099, contato radar na decolagem, suba via saída Arboruno para o nível de voo 360. 5973, chame Sandra Recife na frequência 125.45, aterna 126.85. 1099, chama Centro Recife na frequência 126.0, terra 128.8. 260.28899. 083, descend 2,000 feet, scan H1017, clear to final ILS X-ray runway 10, report established. 2,000 feet, 1017, clear ILS runway 10, 083.